Silva na repertório novo. Onde? Carro da roça. Isso é bom demais, homem. Quer saber porque a pegada do galinho é diferente, é diferente. A loirinha quer saber porque a pegada do galinho é diferente, é diferente. Quero as duas lá na vaquejada, assistindo eu boto a boca no chão. Que a força que eu derrubo tudo é a força que eu chamo a mulher na pressão. Quero as duas de bota e chapéu e vestido pra facilitar. Quero ver a morena galinha com toda a certeza querendo sentar. Então senta morena, senta loirinha, comigo é puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha. Então entra morena, entra loirinha, comigo é puxão de cabelo. Oh, meu galinho é brabo. No dente, no dente, no dente, o galinho só rasga calcinha no dente. Oh, meu rabo, hein? No dente, no dente, no dente, galinho só rasga calcinha no dente. Oh, o som dos paredões. Galo da roça, golzinho do rock black. A morena quer saber porque a pegada do galinho é diferente, é diferente. A loirinha quer saber porque a pegada do galinho é diferente, é diferente. Quero as duas lá na vaquejada, assistindo eu boto a boca no chão. Que a força que eu derrubo tudo é a força que eu chamo a mulher na pressão. Quero as duas de bota e chapéu e vestido pra facilitar. Quero ver a morena galega com toda certeza querendo sentar. Então senta morena, senta loirinha, comigo é puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha. Então entra morena, entra loirinha, comigo é puxão de cabelo. Oh, meu galinho é brabo, viu? No dente, no dente, no dente, o galinho só rasga calcinha no dente. Oh, meu rabo, hein? No dente, no dente, no dente, galinho só rasga calcinha no dente. Oh! Torre Cerateiro, alô, Guga CDs, é lá da Barra, hein? Da Bahia. André CDs, o Morel é pra tocar nos paredões. Beijar, beijar, beijar.